Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Alô? Alô, boa noite. Por favor, eu gostaria de falar. Com quem? Ah, desculpa, é a mãe dele? Não. Ah, então é a avó, né? Desculpa. Também não. Ah, então, por favor, com quem falo? Eu é que pergunto com quem falo. Olha, moça, é tarde. Uhum. Moça, sabes que é tarde, sabes, né? Até fica muito difícil estar a falar dessa hora. Uhum. Então, moça, por favor, eu estou cansada. Tive um dia chatíssimo. Quero falar com o meu baby. Por favor, chame. Essa pessoa que estás a ligar é meu marido. Não entendo o teu descaramento atrevido. É meia noite e meia. Essa atuação, moça, foi muito feia. Porque que tu só queres causar bué dos tiros? Se esse homem é casado com mulher e filhos, a gente é feliz, a nossa tuna. Ganha vida de outra forma e não sejas gatuna. São vocês que só querem que é alheio. Que na discoteca gostam de dançar no meio. Seduzem nossos homens só por a senha disso. Gostam de intrigas e também disso e disso. Quantos anos tens? És uma titina. Será que tu não vês que ainda és menina? Fica quieta, tá? Para com esse jogo. Procura outro homem para apagar o teu fogo. Chega, antes que eu me guie. Porque tu comes uma coisa. Para com um alguém. Para eu saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, eu moça. Vou. Podes querer. Ganhas juízo, não são horas de ligar. Eu estou a ter paciência, mas já estás rolado. Não quero saber. Não havia mulher e filhos no meu caminho. Já estamos há 2 meses e tal. Ela achou nossa relação super especial e chama-lhe ao telefone, pois assim não dá. Deves ser uma garota que dorme nos seus ovários. Não tenho tempo para ti, nem para as tuas teorias. Esse homem sempre foi meu, todos os dias. Amas essa boca, és muito atrevida. Não quero ser aquela menina intrometida. Um homem com carros, postura realizada. É que pensaste que nunca fui casado. Epa, calma aí. Não quero, me deixa explicar. Não deves, deves ser daquelas que também tem mão bem leve. Estás a ofender? Essa intenção. Por quê? Muita pau, então não penses que tu vais estragar a minha relação. Chega, antes que eu me guie. Porque tu comes uma coipada. Ser um convite para eu saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, moça, podes ter. Ganha juízo, não são horas de ligar. Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Noites de Domingo aqui no canal da Antena Web. Edição para domingo, dia exatamente 1 de junho de 2014. Hoje é um grande dia para todos nós. Ora, os ouvintes já sabem, aqueles que ouviram o programa 3 em Ponto, aqueles que ouviram a emissão especial de Antena Web Momento, já farão, por certo, uma ideia daquilo que vai hoje ser falado no nosso programa Noites de Domingo. Ainda assim, há qualquer coisa que o ouvinte não pode perder, que é a entrevista com a atriz Bruna Quintas. Falamos com ela nesta semana e hoje vamos trazer esta entrevista no programa Noites de Domingo, que contará então com este trajeto breve, é certo, mas não deixa de ser relevante, da atriz Bruna Quintas, aqui no nosso programa Noites de Domingo. E a edição de hoje vai trazer até nós, já trouxe aliás, Iola Semedo com Desliga. Agora vamos ficar com mais 4 temas e daqui a pouco vou começar a falar-vos de algumas coisinhas respeitantes ao Canal 2, respeitantes a Antena Web Momento e também com a entrevista à atriz Bruna Quintas. Para já, Emília com Big Big World, Lighthouse Family com Lifted, James Blunt com You're Beautiful e Take That com Back for Good. São as primeiras 4 de edição de hoje, já depois de Iola Semedo com... são as primeiras 4 de hoje da edição deste domingo, 1 de junho de 2014, do nosso Noites do Domingo. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Thank you. like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted, lifted, lifted. We could be lifted from the shadow, lifted. Oh, we could be lifted up today, lifted all the way. You and I forever, baby, lifted, lifted. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. My life is brilliant. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. said I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last to the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Back, girl. And we'll be together. you came back for good. Back for Good, música dos Take That. Tudo bem consigo, ouvinte? Pois muito bem, ora, a edição de hoje é realmente muito especial por alguns motivos. Primeiro porque a Antena Live volta ao ativo, desde o dia de hoje que a Antena Live está novamente a funcionar, e agora das 0 às 18 apenas. Isto tudo porque temos aqui nem mais nem menos do que a Antena Web Momento a funcionar. A partir de hoje, os nossos ouvintes vão poder ouvir alguns dos programas míticos da Rádio Antena Web. Durante mais de 4 anos que temos estado no ar e com muitos conteúdos diversificados. Alguns deles ficam mesmo para a história, como é o caso dos programas de hoje. Já passaram um deles, já passou domingo à tarde, está neste momento a passar Love Songs, também daqui a pouco o Show de Jesus. A verdade é que estes programas têm, todos eles, a sua marca. Desde logo, são programas que, por exemplo, destes três, dois foram feitos em exclusivo para a Rádio Antena Web. No caso da programação de amanhã, por exemplo, Ponto de Partida Rádio à Tarde, Times Playlist e uma de música, apenas uma destas 6 horas não era produção em rede, ou seja, não era produção interna. Portanto, temos aqui motivos de interesse para que os ouvintes possam conhecer mais da nossa Antena Web. Podem aceder a este novo canal em momento.radioantenaweb.info. Mas não é tudo, não é tudo, não é tudo. Vamos também recordar pequenas rubricas e também vamos recordar alguns outros momentos especiais de informação, músicas que fizeram sucesso, enfim, que fizeram sucesso e também na Antena Web. Portanto, vamos ter aqui um pouco de tudo nestas edições do nosso programa, do nosso novo canal Antena Web Momento. E podem então se ter, dizia eu, através de momento.radioantenaweb.info. Neste exato momento, não estão ainda todas as páginas disponíveis, é certo, aliás, muito poucas, estão apenas duas, mas ainda assim elas estarão disponíveis até ao final da semana. Enfim, muitas coisas, já vou falar de mais algumas, nem tudo corre, como é lógico, como previsto, mas assim tudo está sob controle. Vamos a mais 4 temas, daqui a pouco a entrevista com a atriz Bruna Quintas. Antes, What If, de Kate Winslet, But On Your Wise Sombrero, música dos ABBA, Wish You Were Here, dos Rednecks, e 17 Again, dos Eurythmics. Nem mais, nem menos. São as próximas 4 do nosso... Exatamente. Do nosso... Noites de Domingo. Here I stand alone, with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. Turn it back, right back to the start. Would you take the chance and make the change? Do you think how it would have been sometimes? Do you pray that I'd never left your side? What if I had never let you go? like an old-fashioned hero. Na companhia do Canal 1. I got feelings for you, baby. E já cá estamos ouvintes depois deste momento, destas quatro músicas. Agora vamos seguir com o Amor Mata, música do André Sardes. Esta música faz parte da novela Belmonte. Novela Belmonte, que está prestes a terminar, já terminaram as gravações. E então, a Anabela... novela Belmonte... é que a Anabela também era uma das personagens da novela Belmonte, por isso é que agora estava a rir. Muito bom. Dizia então que a novela Belmonte está a terminar e dizia então que temos aqui ouvintes algo, digamos, notável, pelo menos eu acho. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes uma entrevista com a Bruna Quintas. Ela faz de Rosário nesta novela e curiosamente também era mesmo a Anabela. Perdeu a filha, ou seja, a Rosário perdeu a mãe, a Anabela, e há uma mudança trágica. É a partir daqui que a personagem Rosário, representada pela atriz Bruna Quintas, começa a sobressair-se. E o nosso Noites de Domingo aqui no canal Mundo da Web vai precisamente trazer esta mesma entrevista. Antes, e para abri-la, o Amor Mata, de André Sardé. Depois, conversa com Bruna Quintas. Pararara, parapapa. Mais chata, o amor mata, morre-se aos poucos, não escapa, nem mesmo quem tem uma capa, a ciência é exata. Mata-me de amor, que eu não vá. Sacrifício. O amor mata como se fosse uma faca que me infeta e ataca, vai direto ao coração. O amor mata, bloqueia por dentro e compacta, é como um nó que não desata. Leva o ar e razão. Mata-me de amor, que eu não largo o vício. Se é proibido amar, vale-os bem o sacrifício. Sacrifício. O amor mata. O amor mata. O amor mata. O amor mata. O amor mata. O amor mata. Estamos de volta, ouvintes, ao nosso Noites de Domingo, hoje com uma convidada muito especial. Fez um papel importante na novela que acabou há pouco tempo, na TVI, chamada Belmonte. Connosco está Bruna Quintas, que nesta novela faz ou fez de Rosário. Olá, Bruna, muito boa tarde. Olá, boa noite. Pronto, para os ouvintes já será realmente boa noite. Bruna, como é que, antes de mais, e acho que esta é a pergunta que praticamente se impõe, como é que surgiu a Bruna para a representação e representação para a Bruna? Não. Era muito pequena. E eu sempre quis ser atriz e portanto fui a um desfile, mas eu não tinha nada a ver com representação. E ganhei o desfile e depois fui para uma agência. E foi quando eu comecei a fazer castings para a televisão, etc. Neste caso, a Lisbon Artists, que representa, um bocado representada. Esse desfile, tinha alguma ideia de modelo ou era só mesmo de atriz, mas o desfile era a porta aberta naquela altura? Sim, eu sempre sei muito dessas coisas, mas de facto desfilar nunca foi muito comigo, nunca tinha feito nada e eu participei no desfile por brincadeira, nem nunca pensei que queria ganhar. Dá-se essa vitória, dá-se essa oportunidade. E qual é que é a primeira, creio que foi Lara, não é? Mas qual é que é a primeira aparição da Bruna no pequeno ecrã? Foi no Deixinha Marta, Lara, mas a primeira personagem assim que eu fiz, que deu mais nas vistas, foi nos Morangos, que fazia de Rosa. Exato. Na série 7. Mas antes disso já tinha feito alguns trabalhos. A Lara, eu foquei na Lara porque pronto, realmente acompanhei essa personagem também. Dos Morangos com Açúcar não tenho tanto conhecimento de causa, daí ter ido primeiro para a Lara. Há toda uma evolução desde esse primeiro papel até este último, que é um papel, aliás, até bastante complicado, sobretudo a partir da morte da Anabela, que é a mãe do Rosário. Porque até a personagem consegue ter, ou seja, uma. Não, uma passagem discreta, mas uma passagem se calhar mais fácil. Há uma. Mas tem que haver um comportamento dramático de mudança quando há. Ou seja, quando há esse falecimento. Foi fácil. Foi fácil fazer essa transição, portanto, de uma vida, enfim, de rebelde, digamos assim, para uma vida muito mais adulta. Foi fácil fazer essa transição? Não, eu acho que foi um processo de muito trabalho e concentração. E depois é mais estudar a personagem e tentar perceber como é que podemos fazer sem fugir muito à realidade, não é? Porque eu sou jovem, sei como é que se passa na cabeça de uma adolescente. É mais fazer ter essa noção e depois passar a outras pessoas. Houve Bruna na Rosário e Rosário na Bruna, ou essa separação foi fácil, digamos assim, de fazer? Sim, Bruna e Rosário é completamente diferente. Não há qualquer parecência. Porque muitas vezes acontece que a personagem leva sempre logo de si para o pequeno ecrã, ou ao contrário também, que às vezes a personagem influencia a vida da pessoa. Pronto, há essas. E agora, portanto, com esta, ou seja, esta novela talvez terá sido aquela em que teve mais visibilidade, não é? Porque para todos os efeitos o seu trajeto enquanto atriz já é maior, enfim, o conhecimento que vai adquirindo é maior, portanto também a sua forma de representar vai também evoluindo. Há novos voos, ou seja, é o pequeno ecrã algo mais que gostasse de fazer? Eu ainda há imensa coisa que eu quero fazer, quero estudar representação, fazer teatros, nunca só fiz uma vez, queria fazer mais cinema, portanto ainda há imensa coisa que eu vou querer fazer. E como é que é, porque esta é uma... Enfim, pode ser uma pergunta um bocadinho de praxe, mas para todos os efeitos é algo sempre que eu pelo menos tenho uma certa curiosidade. Como é que é conjugar a vida? A Bruna tem 16 anos, quase 17, certo? Desculpe, não percebi. A Bruna tem 16 anos, quase 17, certo? Sim. Como é que é conjugar a vida, neste caso, escola, enfim, vida adolescente, vida de pré-adulta, com a vida depois do estrelato, não é? Porque imagino que as pessoas a conheçam, algumas pessoas devem reconhecê-la na rua, enfim, nem todas conseguirão perceber que a Rosário e a Bruna são realmente pessoas diferentes. Isso que também já terá acontecido com outros personagens, mas, enfim, agora... Não tão pequena como naquela altura, a abordagem se calhar será mais, enfim, será outra, não é? Como é que é conjugar a vida pessoal com a vida artística? Eu acho que tem muito a ver com as pessoas que te acompanham, não é? Para mim é mais fácil porque tenho uma boa família e tenho bons amigos, que dá para separar os dois mundos e viver com os pés assentos na terra. Eu acho que é isso que é importante, é termos ter apoio da nossa família e por vezes é importante chamarem-nos a atenção também para que irmos um bocado em nós, porque é muito fácil ficarmos deslumbrados com tudo. E desses deslumbres, digamos assim, ou seja, dessas sonhos, ou seja, uma mistura daquilo que nós estamos a falar agora com aquilo que nós falamos há um bocadinho de sonhos. Há aquela ideia de ir lá para fora. Nós temos um exemplo de uma outra atriz, a Daniela Roy, que em Portugal teve o seu êxito, teve o seu impacto, mas quando foi lá para fora teve um impacto muito maior quando começas a estar lá fora. Existe também esse, digamos assim, esse objetivo a almejar, ou não há, ou nesse aspecto ainda está tudo muito, ou seja, é um horizonte demasiado longe para sequer pensar nela? Não, enfim, ainda sou muito nova, ainda, não é que não penso nisso, mas ainda sou muito nova, mas surgir oportunidades, claro que sim, são novas experiências, que seria fantástico. Por isso, tento não pensar muito nisso, mas é algo que eu gostava, sim. E Bruna, uma última pergunta. Não sei se a Bruna se costuma ver, acredito que sim, trabalhos de outros atores, de outras atrizes, de novelas anteriores, enfim, de geração, talvez a geração anterior à da Bruna, tanto neste momento. Parece-lhe que há assim alguma, ou seja, sente aquela coisa de quando olha para trás, mesmo não sendo, ou seja, mesmo não sendo propriamente a Bruna, mas sendo outras pessoas, algumas com as quais se calhar já contracenou ou conhece, que impacto é que isso dá de repente perceber que está no meio, ou seja, com estas pessoas, com algumas delas com anos de experiência? Como é que é? Porque imagino que deve ser uma situação algo estranha, quer dizer, de repente aquelas pessoas que nós estamos a conhecer e que são para nós normais do dia a dia são depois vistas aos olhos dos outros como estrelas. Eu costumo dizer que eu antes ficava a ver televisão e pensava, uau, como é que deve ser trabalhar com estes atores e estar ao pé deles, e agora dizendo, uau, estou a trabalhar com eles, e é mais aquela sensação de ter conseguido atingir os meus objetivos e chegar onde eu quero, mas aquele sentimento de realização pessoal do que eu acho que é isso. Do que admiração por exato. Certíssimo. Exato. Mas admiro imenso e já trabalhei com atores que até hoje continuo apaixonada por eles, e ainda mais agora que os conheço e trabalhei com eles. Imagino que deve ser algo, enfim, uma não direi pressão, mas uma sensação de, bem, esta pessoa tem anos de carreira em cima, tem centenas de horas de estudo, de gravação, e eu estou a iniciar e estou ao mesmo tempo a contracenar com esta pessoa. Imagino que deve ser algo não é propriamente uma pressão negativa, mas é sim, será uma questão mais de algo entusiástico, uma chamada à realidade de que nós estamos realmente a trilhar aquele caminho. Certíssimo. Bruna, nós vamos ficar para aqui na entrevista. Quando eu voltar, já vou voltar sim a Bruna. Vamos ouvir aqui o genérico da novela Belmonte, ou seja, a música de André Sardé. E eu sinceramente quero desejar à Bruna todo o sucesso para a sua carreira. Nós não conversamos com pessoas todas as semanas. Gostaríamos, mas não temos essa regra. Às vezes não nos ocorre quem entrevistar, porque realmente queremos entrevistar pessoas que sabemos que são, por algum motivo, especiais. E daí a Bruna, porque eu pelo menos vejo realmente na Bruna um grande potencial. Uma atriz bastante versátil, e isto viu-se nesta novela Belmonte. Não vou perguntar como é que vai acabar o Rosário, porque já sabemos que essas questões não se podem responder. Mas, de todas as formas, espero que a vida continue a dar oportunidades, não só de evoluir, mas também de aparecer no ecrã dos portugueses, seja enfim na TVI, no canal de qualquer. O que importa mesmo é que vá aparecendo, que tenha esta oportunidade de evoluir, e se houver portas que a façam chegar de uma forma segura a um voo mais alto, porque não? Sinceramente, é o que esperamos, é o que desejamos à Bruna. E muito obrigada. Não tem de quê, todo gosto. Nós vamos ouvir então a música do André Sardé, que é o genérico da novela Belmonte, Amor com Amor se Paga. E quando eu voltar, já vou voltar sem a Bruna, mas vou pedir à Bruna então que não nos diga. Eu volto daqui a pouco. Nós hoje ainda temos algo mais para falar. Antenão Web Momento abriu hoje as portas e, portanto, há mais algumas coisas que eu quero falar convosco sobre este novo canal do grupo Antenão Web. Para já, Amor com Amor se Paga. Este é o genérico da novela Belmonte, e a Bruna Quintas era uma das atrizes desta novela, representando a personagem Rosário. Boa noite, ouvinte. Volto daqui a alguns instantes. Até já. A sede que temos nunca enche o copo. Vivemos o mundo a cair das mãos de quem quer ter sempre razão. Fome que temos nunca nos dá pão, e queremos sempre mais. Sabemos de cor esta canção. Está escrita nas mãos, e vemos a noite a mudar os dias nas malhas da traição. Aqui está ouvintes, entrevista com Bruna Quintas e também a música de André Sardé, Amor com Amor se Paga. Nem mais, nem menos. E vamos seguindo no nosso domingo, no nosso noite de domingo. Quero falar convosco daqui a pouco sobre outra questão que eu acho que é importante. O canal 2 da Antena Web vai reabrir as portas no dia 2 de agosto, mas para já vou deixá-lo com mais 4 temas. São eles Michael Jackson com Ben, Shakira com Underneath Your Clothes, Os Paralamas do Sucesso com A Lanterna dos Afogados e ainda a música Stop and Stare dos One Republic. São as próximas 4 desta edição do nosso Noites de Domingo. Territory and all the things I deserve for being

couldn't be. Oh, do you see what I see? Auditório One Republic com Stop and Stare aqui no canal 1 da Antena Web. Agora vou falar-vos do canal 2 da Antena Web. O canal 2 da Antena Web abriu portas a 2 de agosto de 2010, fechou-as a 23 de outubro de 2013. O motivo foi tão somente este: devíamos a descobrir que as produtoras repetiam programas em excesso. E eu digo em excesso no sentido de que uma em 5 edições, ou mais do que uma em 5 edições, em muitos casos, era repetida. Aliás, até aqui um programa em que a taxa de repetição alcança os 81,03%. Ou seja, que dos de 100% dos programas, apenas 18,97% eram originais. Portanto, nem a 20% originais chegava. Imagina, para termos aqui uma ideia, hein? Ou seja, apenas um em 5 programas era original. Nem tanto, nem a isso chega. Bom, mas o que interessa mesmo é que Antena Web foi aprendendo a descobrir depois estas produtoras e também a perceber quais os programas que são repetidos em excesso ou não. A verdade é tal que os programas que retiramos do ar desde tirando com uma das antigas produtoras, os programas que retiramos do ar por excesso de repetição não voltaram a dar-se. Apenas um. É um facto, apenas um. De resto, os programas, essas questões não voltaram a dar-se. Felizmente, e ainda bem, porque nós queremos é programas e produtoras que façam um bom trabalho. Precisamos disso para crescer com elas, tal como elas também precisam, quando são parcerias, para crescerem connosco, não é? Ótimo, é bom que as coisas sejam vistas por este ponto. Neste sentido, o Canal 2, que se baseia em produção em rede, está aberto, portanto, vai novamente abrir portas. A lógica era, se nós conseguíssemos garantir que o canal teria uma programação igual ou superior a 12 horas, 15 no mínimo de preferência, ótimo. Felizmente, ainda não colocamos aqui tudo no nosso site, mas posso dizer-vos que neste momento haverá até mais do que 15 horas. A programação vai estar disponível a partir do mês de julho, mas até lá os ouvintes já ficam a saber que o Canal 2 vai reabrir as suas portas. A partir deste momento, então, poderemos considerar-nos como tendo 5 canais. Canal 1, canal1.radiointerweb.info, Canal 2, canal2.radiointerweb.info, este abrirá apenas no dia 2 de agosto de 2014, Antena Best em best.radiointerweb.info, Antena Live em live.radiointerweb.info e Antena Web Momento, que virou hoje em momento.radiointerweb.info. Não obstante, a Antena Web passa a ter, a partir de hoje, mais um novo membro na direção. Adriana Pequeno entrará em funções na meia-noite deste dia 2. Está na Rádio Antena Web há essencialmente um ano, fará dia 14 de julho, um ano que está connosco, e vai então integrar a equipa de direção da Rádio Antena Web. A Adriana conhece bem este projeto, já fazia parte do serviço da equipa de documentação e voz-off, neste caso de documentação, e portanto passará então a fazer parte também da direção da Rádio Antena Web, que assim se constitui por Carlos Bonaparte, desde 4 de janeiro de 2010, por Catarina Navio, desde 25 de março de 2013, por Adriana Flora, desde 5 de fevereiro de 2014, e Adriana Pequeno, desde 2 de junho de 2014. A edição de hoje do nosso Noites do Domingo teve muito para contar, mas agora vai dar mais música, e assim será até ao final do nosso programa. Patrick Fiori com Déchiré, Yelson Dor com 7 Seconds, El Bosco com Nirvana e Ioana com Is It True. Música que participou no festival Eurovisão da Canção ano 2007 pela Finlândia. Estas são as próximas 4 da edição de hoje. Daqui a pouco há despedidas do nosso Noites de Domingo. Até já! Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes. Est-ce ma faute si je suis un homme heureux? L'une pour le jour et l'autre pour la nuit, l'une pour l'amour et l'autre. ce n'est pas à moi que ça fait du mal. Désiré, je suis un homme dédoublé. Désiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Une pour le ciel et l'autre pour l'enfer. Une pour le miel et l'autre pour la mer. Une à laquelle j'ai fait tous les serments. Une autre avec laquelle je les dément. Déchiré, je suis un homme partagé. Déchiré, entre deux femmes que j'aime. Entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Waiting. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Thank you. say you really know me, but not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors. Are they only rumors? Are they only lies? Assim chegamos ao final de mais um Noite de Domingo. Foi com enorme prazer que estive convosco e agora vou deixar-vos com mais 4 temas. As portas do nosso programa fecham-se por hoje, mas para a semana estaremos de volta, no próximo domingo, para mais um Noite de Domingo aqui no canal da Antena Web. Quero convidá-los também a participar no nosso grupo Antena Web. Podem pesquisar por Antena Web nos grupos do Google e também podem pesquisar, aliás, podem digitar o seguinte endereço: facebook.com/radioantenaweb. E esta é a nossa página no Facebook, que tem atualmente 348 gostos. Estamos a crescer, isso é bom. É bom também captarmos a sua presença, a sua audiência. E também quero dizer-vos algo. Há coisas, mais coisas que vão mudar no grupo Antena Web. A reestruturação continua a ser feita para que tudo vá no sentido de cumprirmos com maior precisão os nossos ideais, que passam também, mas não só, pela programação. Agora sim, despeço-me com uma sequência de música portuguesa e é ela a seguinte: Chutes e Pontapés com Um Perfeito Vazio, Blaya, a dançarina dos Buracas São Sistema, com a música Eu Quero Mais, Adriana Queiroz com Ao Preço da Chuva e Adelaide Ferreira na reinterpretação do tema Barco Negro, de fadista Amália Rodrigues. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui, mas aos ouvintes desejo a continuação então de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Daqui a um bocadinho chega mais uma edição de Caipira Internacional com a produção do Sean Klein. Fiquem bem ouvintes, forte abraço para todos, ótima semana e até ao próximo domingo no Canal 1, aqui às 9 da noite. Até para a semana! Aqui estou eu uma folha de papel vazia. Pequenas coisas, pequenos pontos vão-me mostrando o caminho. Às vezes aqui faz frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes aqui faz frio, sei que me esperas, não sei se vou lá chegar. Tenho coisas para fazer, tenho vidas para acompanhar. Às vezes lá faz mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes lá faz mais frio, à minha casa. Ao meu lar mais profundo, onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio, no teu peito vazio. Eu sei que errei, desculpa, não foi por mal. Não quero errar, desculpa, o lado informal. És tu quem eu quero, quem eu quero, quem eu quero, quem eu quero. O jantar está pronto, já está na hora. Batei à porta, está frio lá fora. Olá, tudo bem, como estás? Há tempo que não te vejo, rapaz. Podes sentar, eu meto o som. Desligo a luz e o ambiente é bom. Faço uma massagem, digo, tira o casaco. O calor só, por favor, dá-me um abraço. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu sei que errei, desculpa, não foi por mal. Não quero errar, desculpa. És tu quem eu quero, quem eu quero, quem eu quero, quem eu quero. Eu viro as costas, começo a sedução. Solto o cabelo, tiro o vestido e já sinto a tensão. Eu olho para ele e tiro a lingerie. Fico de saltos, mando um sorriso. Se quiseres, vem aqui. Ele incita, mas já é demais. Põe as mãos na minha cintura. injeção tá-me a deixar noutro lugar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu sei que errei, desculpa, não foi por mal. Não quero errar, desculpa, o lado informal. És tu quem eu quero. Atira-me para a cama, beija-me o pescoço pelo meio. Diz que me ama, tiro-lhe a roupa, estou louca. Fazemos amor, puxa-me o cabelo, morde-me, pede por favor. Eu não te deixo ir até dizeres que sim. Eu já pedi desculpa, olha bem para mim. Eu quero mais, eu quero mais. Eu nunca pensei um dia estar assim. Eu já pedi desculpa, olha bem para mim. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volta, volta. Torne o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. Escrava da razão. Não perguntes ao ver-me calada se me bate o coração. Sinto muito, mas não obrigada. Antes mesmo de saber o que agradeço, não me interessa falar de mais nada, só daqui. Das pedras da estrada, meu amor.